O assunto de hoje tem a ver com isso. Eu estava com uma ideia na cabeça, que não me saía da cabeça esses dias, e eu até, engraçado que eu até sonhei. E os meus sonhos, eles costumam ser a coisa mais maluca do mundo. Sabe aquele sonho de quem comeu melancia um pouco antes de dormir? Uma melancia. Não digo um pedaço, uma melancia. Aí vai dormir, tem aquele sonho pavoroso, diz que Deus falou com ele, e foi a melancia, não foi Deus. Os meus costumam ser assim, mas eu tive um sonho bem claro, interessante. Eu estava no pátio de uma escola, tinha uma outra pessoa, um outro adulto comigo, que eu não me lembro quem era, e as crianças estavam brincando, e de repente uma criança parou próximo de mim, nós começamos a conversar, e não sei por que cargas d'água, a conversa foi para o lado da religião, da fé, e eu comecei a falar de Jesus para essa criança. E dali a pouco vem uma professora e uma mãe, e param do meu lado, e escutam um pouco a conversa, e eu certo que estou agradando, porque afinal não estou falando de nada violento, estou falando do amor de Jesus, e de repente a mãe e a professora dizem assim: será que vocês não conseguem ter outro tipo de conversa? Será que vocês vão tentar passar para a humanidade esse bitolamento de que vocês são alvos? Será que não é possível parar um pouco com isso? Toda vez que eu chego, você é um crente, né? Toda vez que eu chego perto de um crente, a conversa que a gente ouve é essa. E a mãe veio com muita violência até, e eu fiquei bobo com aquilo. E de repente chega um rapaz, um adolescente, e para do lado, escuta a conversa, entra todo debochado e diz assim: ele estava falando de Jesus? De que Jesus? E começa a dar risada e quá, quá, quá, quá. Que Jesus é esse? Porque eu conheço um monte, porque de vocês, eu conheço um monte de gente diferente, cada um faz uma besteira, e não sei o quê, e começou a rir e debochar. E já foi levantando e saindo, e de repente aquilo, eu comecei a falar, e aquilo vinha, acho que do Espírito Santo, e eu disse assim: querido, você quer saber de que Jesus eu estou falando? Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio ao mundo e morreu por você, para te livrar do inferno, porque o inferno é um lugar de sofrimento. E ele foi parando e foi arregalando os olhos, e todo mundo parou para ouvir, e de repente eu acordei. Eu fiquei pensando assim: provavelmente nós vamos entrar nessa roda viva de, toda vez que a gente for falar, nós vamos sentir na nossa carne, na nossa pele, a opressão dessa batalha espiritual que existe hoje sobre a humanidade. Toda vez que você for falar do amor de Jesus, talvez você não seja bem tratado e não seja recebido com um sorriso no rosto, mas muito provavelmente com questionamentos, com comparações. E aquele fulano de tal que rouba, não sei o quê, você também dá dinheiro para ele, não sei o quê, vai ser a coisa assim. Mas é para a gente continuar, é para persistir, é para clamar, e por isso o título da mensagem de hoje é o cristianismo radical. Eu já até falei sobre isso uma vez. Esse termo não é muito bonito, né? Ele é usado de maneira pejorativa, né? Se eu chegar e falar: Eliane, você está sendo radical, é aquela pessoa que não muda de opinião, teimosa, tudo. Eu quero passar para o conceito mais positivo do que é radical, e também fundamentalista. Eu brinco muito com o Fábio, a gente conversa muito sobre isso, que eu digo para ele assim: olha, o conceito de fundamentalista não é aquele conceito que a gente vê, por exemplo, quando liga a televisão e vê um homem bomba explodindo, se explodindo num mercado em Jerusalém. E eles dizem que esse era um fundamentalista árabe, um fundamentalista islâmico, que era um homem bomba que, pela sua religião e fé, se explodiu para poder levar com ele alguns dos seus inimigos. Fundamentalismo, que eu quero dizer, é naquilo que nós somos fundamentados, naquilo que a tua fé, que a tua crença mais está depositada. No que você acredita? O que você conhece sobre aquilo que você fala para as outras pessoas. Onde está o fundamento desse teu conhecimento? Onde está o fundamento da tua fé? Então, era sobre isso que eu gostaria de falar, e eu gostaria que a gente pusesse na tela Filipenses 2, que é um texto que nós lemos na quarta-feira. Não se preocupem aqueles que estiveram quarta-feira, eu não vou repetir a pregação de quarta. Filipenses 2, 12, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso é você levar, é o apóstolo Paulo dizendo assim: seja radical na sua conversão, seja fundamentado na palavra de Deus na sua conversão, e desenvolva a tua salvação dessa maneira, com radicalidade. Seja radical. Tem uma hora que você precisa ser sim, sim, não, não. Tem que ser radical. E quando ele diz para desenvolver a salvação com temor e tremor, ele está falando desse radicalismo no bom sentido, tá? Eu acessei o site da Chamada da Meia-Noite, que é um site de judeus que se converteram ao cristianismo, e eu vi um artigo do Dave Hunt, que é um cara fantástico, um judeu americano convertido, cristão ferrenho, um cara muito, muito legal, tem muitos artigos maravilhosos. Ele escreveu um artigo com o título assim: sou eu um fundamentalista? E por que que ele escreveu esse artigo? Ele se lembrou, por exemplo, de quando ele entrou na faculdade, na universidade, nos Estados Unidos, um país evangélico, de maioria evangélica. Ele entra na universidade, nos Estados Unidos, em 1947, um pouco antes da metade do século XX. E por que que eu estou dizendo isso? Porque naquele tempo, os evangélicos eram muito mais sérios do que a gente tem visto hoje. E já naquele tempo, quando ele entra na universidade, ele participou de um encontro onde se discutiam ideias dentro da universidade. E ele viu ali na universidade vários crentes que ele conhecia das igrejas frequentando a universidade. E eles iam participar desse encontro que chamava Hora dos Críticos, onde eles criticavam e analisavam uma série de temas. E ele achou que ia ser discutido um monte de coisa, ele achou que podia ser interessante a entrada dele na universidade, fazendo parte de um grupo que discutisse ideias, para que ele pudesse colocar como cristão as ideias cristãs. Qual não foi a surpresa dele? Que ele tomou mas ele foi bombardeado por todo mundo, professores, alunos, professores faziam parte desse encontro. E ele disse que uma hora ele se viu sozinho, e ele foi por algumas vezes até ofendido, e uma das maneiras que eles faziam para ofendê-lo era chamá-lo de fundamentalista. E ele dizia assim: se fundamentalista é ter fundamentada a minha fé na Bíblia Sagrada, que eu creio ser a palavra de Deus, eu sou fundamentalista. E ele ficou surpreso também que, com todo aquele ataque, então era professor se levantando dizendo assim: tu acredita em Adão e Eva? Quer dizer que você acredita em dilúvio também? Vai ser reprovado aqui na universidade, hein? Porque quem acredita nesse tipo de coisa é meio lelé. Debaixo desse bombardeio, ele diz que nenhum dos cristãos seus conhecidos se levantou e pediu a palavra para defender o Dave Hunt. E aí ele pôde ver um novo tipo de cristianismo que vem só aumentando desde então, que são os chamados liberais, os modernistas, aqueles que, se envergonhando da palavra de Deus, mas pertencendo a uma igreja, tentam moldar aquilo que a ciência diz com o que a Bíblia diz, sempre dando prioridade para a ciência e nunca para a Bíblia. Por exemplo, se a ciência diz assim, olha, o dilúvio não pode ser provado. Esse cristão liberal começa a dizer que o dilúvio é algo, não é uma coisa literal. É uma metáfora que aconteceu na Bíblia, relatando uma metáfora que Deus fez para dizer assim, olha, eu vou acabar com o pecado na terra. É uma coisa, gente, muito, muito, muito perigosa. Essa coisa de... Só para vocês terem uma ideia de como isso é sério. Eu estava com a minha esposa em Portugal, nós morávamos lá já há uns 3 anos, e nós tínhamos uma amizade grande com um casal de médicos da cidade que nós morávamos. Eu tratava o dente da família dele, tudo. E um dia a gente conversando, ele começou a falar, eu sei que vocês são evangélicos, são crentes. Eu falei, somos, aqui da Igreja Batista, de Elvas, tudo. Ele falou assim, você sabe que eu já fui crente? Eu falei, quê? Primeiro, eu não sei como alguém já pode ter sido cristão e não ser mais. Mas, o que você quer dizer com isso? Não, cara, eu conheço toda a tua igreja, eu sei, eu fui professor da escola dominical. Eu falei, o quê, cara? Você, professor da escola dominical? Fui professor da escola dominical, cresci dentro da igreja. Os meus pais eram presbiterianos e coisa e tal. Eu falei, meu Deus, cara, agora que você me diz isso, pô, vai lá fazer uma visita na nossa igreja, tudo. Ele falou, não, agora eu não ligo mais para isso. Eu falei, mas quando você deixou isso, cara, você conseguiu ser tocado pela maior verdade que existe no mundo, que é entender que Jesus é Salvador e que a gente precisa disso, e você largou. Ele falou, cara, eu com 20 anos de idade entrei para a faculdade de medicina em Lisboa. Tu acha que eu ia continuar, cara? Meu, os caras me trucidavam lá dentro. Eu não ia ter ambiente. Falei, cara, você está me dizendo que você teve vergonha do teu cristianismo quando você entrou na universidade? A Bíblia que você acreditava e ensinava para as crianças, ela diz que Deus também vai se envergonhar de você naquele dia. No dia mais importante da tua existência, o dia que você poderia entrar ou não na eternidade com Deus, no paraíso com Deus, e você não vai entrar, porque você se envergonhou de Cristo, e Ele vai se envergonhar de você também um dia. Ele falou, ah não, isso deixa para lá. Eu fiquei chocado aquele dia e vi como as coisas podem acontecer. Quer fechar? Isso, fecha uma. Não sei se vai adiantar muito, mas pode fechar. E ele, para minha surpresa, deixou bem claro que ele não queria nada com Deus. O David Hunt, que escreveu essa matéria aqui, falando do período dele na universidade, ele diz assim no final do artigo, ele diz assim, ó, temos que crer na Bíblia inteira, temos que tentar seguir todos seus ensinamentos. Isso é fundamento bíblico. E ele diz uma coisa também muito importante. Por exemplo, ele diz assim, olha, que você conhecer Jesus, entender que você precisa de Jesus como teu Salvador, é a maior descoberta que você podia fazer na tua vida. E que isso, gente, não é fruto de uma mera escolha. Ah, que legal, olha o cara lá dizendo que ele é de Jesus, que bonitinho, acho bacana isso, eu também você, eu quero ser que nem você, eu vou falar amanhã também para todo mundo que eu encontrar que eu sou de Jesus. Não é isso. A nossa salvação, para ela valer mesmo, para ela gerar o nosso nome escrito no livro da vida, precisa ser fruto de uma profunda convicção. Eu sou convicto que eu sou salvo, porque um dia eu tive a convicção de que eu precisava de um Salvador. E eu tive a certeza que esse Salvador me encontrou, porque hoje eu tenho a certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da existência de Deus, eu tenho certeza da obra de Jesus, feita na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Esses valores nós não podemos abrir mão. De maneira nenhuma. É fruto de uma profunda convicção. Gente, porque alguns cristãos abriram as suas, seus corações para todo e qualquer tipo de ideia, para parecer moderno, liberal, inteligente. Nós temos hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, talvez até na Europa, igrejas evangélicas para homossexuais, onde eles chegam, homem com homem, mulher com mulher, de mãos dadas, tudo, formando casais. E eles tentam, e tem pregação todo domingo para aquele povo. Nós temos, dentro das nossas escolas, ensinam para os nossos filhos sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. Se você for para a diretoria da escola do teu filho e falar assim, olha, eu gostaria, isso está me incomodando, porque eu não creio que isso aconteceu dessa maneira. Eu creio que Deus criou todas as coisas. Todo mundo vai rir da tua cara, e até a Secretaria de Educação não vai permitir mudar esse currículo. E os nossos filhos têm que escrever na prova lá sobre a teoria da evolução. Hoje nos Estados Unidos, por causa do liberalismo, eles vivem um pós-cristianismo. Então, dentro das escolas americanas, onde tinha, por exemplo, dizeres da Bíblia, hoje você não pode nem ter uma cruz. Você não pode ter a cruz, que é o símbolo do cristianismo. Você não pode dizer, falar de Deus. Uma série de coisas que os liberais foram permitindo e que foi sendo tirado das nossas mãos, das nossas vidas. Então a gente precisa começar a despertar. E gente graúda, gente importante no meio evangélico, tem sido ludibriado por esse canto da sereia. Nós conhecemos um grande pregador já falecido, um homem de Deus que fez milhares, centenas de cruzadas pelo mundo inteiro, levando muitas pessoas a conhecerem Jesus, que é o Billy Graham, um pastor americano. Mas esse pastor americano, ele andava com a maioria dos presidentes americanos. Ele era um conselheiro de vários presidentes americanos. Ele era amigo pessoal de Bill Clinton. Ele era um conselheiro de Bill Clinton. Ele orava com Bill Clinton. E olha o que o Bill Clinton fez durante a sua presidência. Se envolveu com uma moça. Depois mentiu e disse que não tinha envolvimento nenhum com ela. A moça disse, eu posso provar, e da maneira mais asquerosa possível. E ele teve que chegar diante da televisão e dizer assim, não, é verdade, eu tive um envolvimento com ela. Traiu a mulher, uma coisa horrível, e a gente não vê na vida de nenhum desses presidentes, excetuando Jimmy Carter, que aquele era cristão mesmo, tanto que ele foi bombardeado, a sua presidência nos Estados Unidos, foi o único presidente que diminuiu a venda de armas para o exterior, porque os Estados Unidos é o que mais vende arma, para gerar guerras. Essas guerras na África são alimentadas por armamento feito nos Estados Unidos. E os presidentes todos, o assassino número um do mundo hoje, o Bush, ele é metodista, ele frequenta a igreja, ele dá testemunho que ele foi liberto das drogas na igreja, tudo. Ele é metodista, adora uma guerra, adoro uma confusão. E o Billy Graham sempre foi um conselheiro desses homens. Tem hora, gente, que a gente tem que radicalizar e não se entusiasmar com o poder, com as coisas que o poder pode oferecer. O Billy Graham foi convidado para a comemoração dos 1000 anos da instalação do cristianismo na Rússia. No ano de 998 da era cristã, ainda nem era a Rússia como a gente conhece hoje, tinha um príncipe lá chamado Vladimir, ele tinha 20 esposas, e ele queria uma religião para o seu país, e ele iria escolher a religião. E aí ele pensou no cristianismo. Mas aí ele falou assim: pô, tenho 20 esposas, lá os caras só deixam casar com uma vez. Ah, mas tem o islamismo pode várias mulheres. Mas então eu vou, é esse aí que eu vou querer. Pelo menos ninguém mexe com as minhas 20 esposas. Ih, mas no islamismo não pode beber, é proibido bebida alcoólica. Pô, e ele gostava de uma vodka, né, como ninguém. Você quer saber de uma coisa? Casou com uma das 20, legalizou, oficializou o casamento com uma das 20, e 19 ficaram sendo concubinas. Ele continuou a ter a vida promíscua que ele sempre quis, mas foi batizado na igreja cristã, a única igreja que existia na altura, ainda não havia a reforma protestante. Então, na igreja cristã, ele se casou, batizou, e começou então o cristianismo na Rússia. E o Billy Graham foi convidado para os mil anos, em 1998, ele foi lá para falar, e enalteceu a tudo aquilo. E o David Hunt fala o seguinte: impressionante como que, para não ferir as outras pessoas, para ser convidado de novo para participar de um evento desse, para não ferir as suscetibilidades dos políticos, o cara segura a verdade, segura aquilo que ele crê, e só fala, gente, isso é liberalismo cristão, isso é modernismo cristão, só falar para vocês o que vocês querem ouvir, e jamais aquilo que nós precisamos ouvir. Essa é a diferença de um cristianismo radical, como o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, eu tenho que tremer diante da possibilidade de começar a me moldar ao mundo e de repente começar a falar para uma pessoa importante da cidade aquilo que ela quer ouvir. Eu jogo confete nela porque eu não posso perder a minha amizade com ela, porque essa amizade traz vantagens para mim, para minha igreja, tudo. Então eu vou adular esse cidadão, quando na verdade eu precisava chegar e falar assim: me desculpa, com todo amor, você precisa de Jesus como teu salvador. Talvez a tua administração passasse a ser uma administração melhor, parassem um pouco de roubar, porque isso daí, o cristianismo traz temor no coração. Ninguém desse tipo de cristianismo liberal, ninguém quer esse tipo de coisa. E é interessante que a palavra de Deus mostra que o verdadeiro cristianismo é um cristianismo realmente radical. Porque a palavra de Deus nos orienta a sermos radicais. Coloca aí na tela, por favor, João 8, 31 e 32. Diz assim: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. Responderam-lhe: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que permanecer na palavra de Deus para ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Jesus falou várias vezes: olha, não adianta só conhecer a palavra, tem que viver a palavra. Aí realmente nós seremos a igreja do Senhor Jesus. Eles não têm esse texto, eu vou abrir e ler. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 6. Você está com a tua Bíblia aí? Abre aí, por favor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 6. Diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos. Não para que o agrademos, para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Que cristianismo lindo vivido pelo apóstolo Paulo. O cristianismo de Paulo não abria concessões, não havia concessões a se fazer. O cara é importante, eu vou bajulá-lo para ficar bem com essa autoridade. Não existia isso. Ele pregava a palavra de Deus para quem fosse o que fosse, para que essa pessoa conhecesse e descobrisse Jesus, o Salvador daquela vida. João 12, 42 e 43, por favor. João 12. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, à medida que se aproxima o arrebatamento da igreja, Satanás vai usar dos ardis mais terríveis para que nós possamos nos parecer com isso aí, olha. Pessoas que amam mais a glória dos homens, pessoas que querem agradar o próximo, falando aquilo que ele gostaria de ouvir. Tem pessoas usando púlpitos que fazem técnicas de neurolinguística, por exemplo, para aprender a reconhecer qual é a tua ansiedade, qual é a tua necessidade, necessidade no sentido de o que você deseja ouvir, o que você quer receber daqui de cima. E é isso que eu falo, e te deixo então contente, vazio, mas contente. O apóstolo Paulo diz assim: eu nunca usei de bajulação, eu prego a palavra como tem que ser pregada, para vocês ou para quem quer que seja. Lucas 6, verso 22, Lucas 6, perfeito, obrigado. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem. Às vezes nós reconhecemos algumas lideranças que estão muito bem na cena com políticos da nossa nação. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, um pastor brasileiro de fama internacional, ele se meteu numa fria aí, porque ele não estava bem espiritualmente, e ele necessitou da ajuda e da intervenção de algumas autoridades brasileiras, e começou a ligar para essas autoridades. Todos disseram assim: te vira. E aí chegava para a imprensa e falava assim: não, não conheço esse cidadão, não sei nem quem é, não, nunca falei com ele. Isso daí causou uma tristeza tão grande, mas pelo menos ele reconheceu que não dá para achar que pessoas do mundo que não têm compromisso nenhum com a palavra, se te louvarem, se estiverem bajulando a você, você está bem na cena. Não, pelo amor de Deus. Provavelmente a gente vai estar entristecendo profundamente o coração de Deus. Porque se eu estou agradando demais uma pessoa mundana, uma pessoa pecadora, é porque ele está ouvindo de mim o que ele quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. Então o cristianismo radical, ele não abre essas concessões perigosíssimas. Aí eu pergunto, Por que que a gente deve ser radical? Além de tudo isso que a gente viu aqui, por que que a gente deve ser radical? O nosso maior exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Coloca aí na tela Lucas capítulo 4, a partir do verso 3, Fábio. Lucas 4, a partir do verso 3. Nós precisamos de um cristianismo radical, porque o Senhor Jesus radicalizava quando era preciso. Essa passagem fala da tentação de Jesus no deserto, quando ele se encontra com Satanás. Então diz assim: disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Só uma coisa, ele tinha poder para fazer isso. Para aquele que pegou alguns pães e alimentou uma multidão, ele tinha poder para fazer isso. Não era hora de Jesus abrir concessão ali. Não era hora dele dar trela para a tentação de Satanás. Não era hora dele provar nada para ninguém. Olha como a gente precisa estar firme no Espírito Santo para poder perceber as ciladas de Satanás. Continuando, e elevando mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Uma outra coisa, aquele que é chamado de príncipe deste mundo, se Jesus quisesse esses reinos, muito provavelmente Satanás teria autoridade para transferir isso para Jesus. Mas Jesus não abre concessões. Ele tinha uma missão para fazer aqui na terra, e essa missão não era para ser adiantada pelas ofertas de Satanás. Um dia Jesus vai voltar e assumir todos os reinos da terra, governando sobre todos eles, mas ali não era o momento disso. Olha como são sutis as tentações que Satanás coloca diante da gente, mas Jesus não abria concessões. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, é lógico que os anjos do Senhor podiam sustentar Jesus nessa queda livre. Mas não era o momento também de provar nada, principalmente para Satanás. Ele não abriu mão da sua missão. Ele já sabia naquele momento que a vida dele, a vida de ser humano, de Jesus humano, iria acabar na cruz do Calvário, e era necessário que assim acabasse. Então ele não abriu concessões. No jardim do Getsêmane, no momento mais angustiado da vida dele, esse homem faz uma oração dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse momento. Mas era um homem que não abria concessões, e ele continua a sua oração dizendo assim: mas seja feita a tua vontade, ó Pai. E aí Deus o revestiu de paz, para que ele pudesse terminar a sua missão, e ir até a cruz do Calvário. Põe um outro texto, João 6, a partir do verso 60, João 6, a partir do verso 60. É esse cristianismo que Paulo diz assim, é isso que a gente precisa copiar. João 6, a partir do verso 60, Jesus faz um discurso para as pessoas que estavam ouvindo a ele. Muito provavelmente seriam cerca de 100 ou 200 pessoas seguindo e ouvindo o discurso de Jesus. E chega um momento que Jesus começa a dizer o que ele tem que dizer. Muito importante que nós estamos diante da mesa. O Senhor diz assim: eu sou o pão do céu que desceu do céu para vocês, para alimentar o espírito, a vida de vocês, e por aí vai discorrendo e falando. E as pessoas começam a se escandalizar, pessoas que seguiam e ouviam a Jesus. E aí diz o texto: muitos dos seus discípulos eram discípulos de Jesus. Tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Muito provavelmente, pela descrição do texto, essas 100, 200 pessoas se transformaram em 12 pessoas. Porque Jesus não abria concessões no seu discurso, naquilo que Deus Pai mandava que ele falasse. Por isso, ele não era de agradar muito aos ouvintes. Eu estava conversando com o Fábio, a gente estava gravando um dos Fontes de Ideia, e ele disse o seguinte: eu não sei porque as pessoas às vezes ficam tão aborrecidas, injuriadas de ouvir do pastor da sua igreja uma exortação. Ele falou assim: eu gosto de ouvir a exortação, porque a exortação talvez seja a palavra que mais proveito eu tire para a minha vida, porque eu consigo ver tudo aquilo que eu preciso transformar ou aplicar na minha vida. E é isso mesmo, o cristianismo radical pensa assim. Não dá para a gente abrir mão. Nós temos a mensagem mais linda e mais transformadora do mundo. E como é que a gente vai moldar essa mensagem ao pensamento neoliberal de hoje em dia? Pelo amor de Deus, não vamos manchar isso. Essa obra que você tem para fazer, que eu tenho para fazer, nós não podemos vacilar, a gente não pode deixar de ser menos do que radical na nossa postura cristã. Pergunto novamente: por que ser assim tão radical? E a resposta, a segunda resposta, é porque esta é a melhor maneira de dar frutos e agradar a Deus. O Ronaldo e a Jussara me falaram de um site que eles descobriram esses dias. Ministério Guerreiros de Deus, está no www.guerreirosdedeus.com.br. Eu tenho um audiovisual que ele gravou, que o Ronaldo gravou e passou aqui para o nosso computador. Eu vou pedir que você tenha 3 minutos de paciência, que é o tempo que dura esse audiovisual, essa mensagem dessa missão que faz um trabalho na África. Thank you. Esse é o alimento, são gafanhotos. Alguém reconheceu o rapaz? Quem reconheceu? Aqueles ajudantes de palco da Xuxa, as moças chamavam-se Paquitas e os moços Paquitos, é isso? Cadê o Nelson? O Nelson conhece ele, não conhece? Já ficou hospedado na tua casa? Foi isso? É? Esse moço agora está casado com aquela moça que o ajudou. Se converteu há uns anos. Quanto tempo mais ou menos, Nelson, que ele é convertido? Década de 90? Uns 15 anos já, não? Muito. Uns 10? Que já era crente, né? 16. Certo. Era Paquito, artista da Globo, e tinha tudo para continuar a carreira, tinha uma cara bonita, tudo, e se converteu. E se converteu de forma radical. Hoje ele está com esse grupo missionário Mensageiros de Deus, trabalhando, acho que só por um tempo, no Níger, um dos países mais pobres da África, onde a temperatura no verão deve chegar nos seus 60 graus. Tempestades de areia, que as pessoas estão indo de uma localidade para outra, perdem o rumo, por causa que não conseguem mais enxergar nem estrada, nem cidade, nem coisa nenhuma, e às vezes perdem o rumo e se perdem no meio do caminho, por causa da tempestade de areia, que é intensa e dura muitas horas. Bicho, mosquito é uma festa. Água potável, pouquíssima. A Jussara e o Ronaldo têm conversado com eles, e ele diz que se considera a pessoa mais feliz do mundo por estar ali. Olha que cristianismo. Eu não quero dizer que o cristianismo radical tem que me levar para um país desse. Não é isso. É conseguir viver intensamente o cristianismo aonde Deus te colocar. Porque, gente, tem gente perdida no Níger e tem gente perdida do lado da tua casa. Uma vez eu estava conversando com Arlindo Barreto, o ator que fez o Bozo do SBT durante alguns anos. E ele estava dizendo o seguinte: Fernão, sabe qual é o grande problema dos artistas que se convertem? Eles estão preocupados em manter o padrão de vida deles, que não é o caso do Xande. Xande meteu a mão na massa e está lá feliz, 60 graus à sombra, e ele dizendo: meu, eu sou um enviado de Deus para essa terra miserável, que bênção, obrigado, Senhor, por isso. E ele me falava, o Arlindo Barreto me falava de algumas pessoas que ele conheceu, por exemplo, Dedé Santana. Ele falou assim: sabe qual é o problema desses artistas? Eles ganhavam muito dinheiro e de repente, de uma hora para outra, o tesouro maior da vida deles é saber que eles precisavam de um salvador e aceitaram esse salvador e se transformaram em novas criaturas. Só que o velho homem fica chamando, fica puxando, e se a conversão não é radical, o cara fica com um pezão no mundo, fica com um pezão no meio artístico. Darlene Glória também teve uma conversão linda, mas aí o que vai acontecendo? Vai escasseando as possibilidades de trabalho, e de repente pega aí um trabalho, olha, vou fazer uma prostituta numa peça, pô, legal, tu vai dar o recado, vai ser uma prostituta que se converte, não, só uma prostituta, vai fazer mesmo? E o Arlindo Barreto falou o seguinte: o grande problema dessa gente é ficar com o pé no meio artístico, no mundo, né, com os valores que eles têm, e não ter um pastor ou uma igreja do lado que possa dar respaldo para eles se sentirem realmente novas criaturas, porque nós somos uma família. A maioria desses ministérios pedem ajuda para nós, é ajuda em oração, ajuda em mantimento, em sustento, e para que eles sintam que eles não estão sozinhos lá. E de repente pega um cara desse que aí começa a abrir concessões. Eu achei muito interessante o Jesse Valadão, como é que era conhecido? O cafajeste brasileiro, fazia aqueles filmes em que ele batia em mulher, não considerava mulher coisa nenhuma, né? Quem já ouviu falar do Jesse Valadão? Já viu até filme do Jesse Valadão, é ou não é, Manuel? Já partiu, já foi para a glória. Mas o Jesse Valadão, toda vez que eu ia para São Paulo no Conselho de Pastores, o Jesse Valadão, se não estava na primeira fila, estava na segunda fila de uma igreja lá em São Paulo. Membro da igreja, frequentava a igreja. Sabe o que esse homem fazia? Ele aceitava convites de igreja para dar o testemunho dele. Afinal, esse cara foi um pilantra, mas daqueles assim, e foi. Era o ator masculino que mais filme fez no Brasil, ou um dos que mais filme fez no Brasil. Então ele tinha convites, era um ator conceituado e se converteu mesmo. Essa conversão foi radical. Mas ele tinha pastor, ele tinha igreja, ele tinha gente para dar apoio para ele. E a única coisa que ele fez foi aceitar convites para ir nas igrejas, contar o testemunho dele, só que ele precisa viver. E ele deixava então as fitas de vídeo com a história da vida dele ali para vender para os irmãos, e ele pegava aquele dinheirinho e ia para casa. Era isso que ele fazia. Mas ele falou uma vez numa entrevista: eu recebo assim, ó, de convites para voltar para o cinema. Mas para fazer aquele sem vergonha, aquele safado que eu era, mas de jeito nenhum. A obra de Jesus na minha vida é muito mais importante. E ele segurou a barra. Eu não vou dizer que ele conseguiu ter o mesmo nível que ele tinha quando ele era um ator famoso, conhecido. Não conseguiu. Mas isso não tirou a alegria dele? Eu tenho certeza que o Jesse Valadão está andando pelas ruas do céu, cantando junto com os anjos. Agora, tiveram outros, por exemplo, como a Gretchen. Pô, a Gretchen deu testemunho num monte de igreja por esse Brasil afora. E está aí concluindo, acho que, o segundo filme pornográfico dela. Abriu concessões? Lógico. Você vai falar para ela: minha irmã, se é que você é irmã, aí você está errado. Não, mas os filmes eu faço com o meu marido. Meu, e daí? É filme pornográfico, você vai cair na mão de um monte de gente para ver isso aí, meu. Você está gerando promiscuidade. Foram abrindo concessões, e essas concessões, queridos, são perigosíssimas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Eu poderia citar o Alexandre e a Giovana, que é o Xande, o ex-Paquito, mas eu posso citar também aqui de Santos o presidente da MEAP, que é essa entidade que a gente coloca ali também no mural, e a gente ajuda de alguma maneira financeiramente também com orações, que é a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. O Márcio Garcia, esse que é presidente da MEAP, o pai dele tem uma indústria, tem uma loja muito grande, bombas aí para piscina, uma série de coisas aqui. Ele poderia viver tranquilamente, funcionário do pai, gerenciando a loja, e ele saiu daí e foi viver durante um bom tempo em meio a vilas de pescadores, morando em casa de sapé. Nós temos também o CEAVI, Centro Evangélico de Valorização da Vida, o CEAVI. O presidente do CEAVI é o Carlinhos. O Carlinhos que vem todo mês aqui pegar com a Marisa a oferta dos irmãos da igreja para o sustento, para ajudar no sustento do CEAVI. O Carlinhos é um ex-recuperado, recuperando. Ele foi pego na rua, totalmente alcoolizado e drogado. Foi levado para casa, sem família, sem nada, para essa casa de recuperação, porque um casal sentiu no coração que deveria ajudar essa gente. E eu queria que vocês vissem o que é a vida desse casal, dos fundadores do CEAVI. Eu já vi esse casal ir até a prefeitura para tentar participar de divisão de verbas da prefeitura, lá para casas assistenciais, e sair sem um tostão. E obras que são de fachada, fachada mesmo é mentira, é para o cara pegar e usar para a boa vida dele, levar quase metade do bolo. E de repente esse casal que tinha tudo para desistir, fala assim: Deus, por que que eu que quero fazer uma coisa tão boa para ti, para o teu reino, recuperar drogados, estou nessa luta tão grande? Não houve questionamento. O cara continuou, essa porta fechou, dá para a gente orar aqui então, porque eu preciso de uma porta que abra ali. E foi, e clamou, e o trabalho está lá, recuperando gente que cheirou cocaína até destruir fortunas, gente que era rica, que hoje está na sarjeta, e de repente o CEAVI leva para lá para dentro, recupera, restaura, o cara sai restaurado e crente. E aí, queridos, ele só vai entender uma linguagem, a linguagem do cristianismo radical. Por quê? Porque ele viu na figura da pessoa que tirou ele da rua um radicalismo de amor muito, muito, muito forte, que não abria concessões. Olha, ele me levou para dentro da casa de recuperação e eu vomitei no pé dele no mesmo dia. O negócio falou: pô, tu é porco também. Não, é dessa maneira que tu me agradece, vai embora. Não, vem. Eu limpo o meu pé e dou banho em você. Agora entra aí, ó. Aí no segundo dia eu xinguei o cara. E ele, com a mesma paciência, com o mesmo amor, foi restaurando a minha vida, e hoje eu entendo o que é amor cristão. Então essa gente que foi recuperada por esse tipo de pessoa entende o que é isso. E vive, passa a viver um cristianismo radical, fundamentado na palavra de Deus. E eu tenho certeza que muitos aqui também vivem no seu dia a dia esse radicalismo, e você está certo. Não aceite isso como ofensa, por favor. Nós precisamos radicalizar o nosso cristianismo. A moçada de hoje não pode chegar e pensar assim: bom, eu vou adiantar aí o bem bom do meu casamento, mesmo só namorando, eu vou avançar o sinal, porque todo mundo faz mesmo, não é? Então vamos fazer. Não pode, não pode. O cristão não pode abrir esse tipo de concessão. Por quê? Porque tem um Deus que está de olho e vê todas as coisas, até os nossos pensamentos, até as nossas mais íntimas intenções. E a gente fere o amor de Deus pelas nossas vidas quando a gente faz isso, quando a gente abre concessões. Ah, eu tinha que perdoar fulano de tal, mas eu não vou perdoar, porque o mal que ele me fez foi muito grande. Eu estou abrindo concessão para ira, para falta de perdão, para raiva. Isso é muito sério, queridos, porque ou a gente vive um cristianismo verdadeiro, profundo, fruto de uma profunda convicção e não de uma mera preferência, como se eu tivesse: eu vou ser cristão porque, da mesma maneira que eu escolho uma roupa nova, pelo amor de Deus, porque nós não vamos conseguir suportar a pressão que Satanás vai exercer sobre as nossas vidas. E Deus espera da igreja a obra verdadeira para a salvação desse mundo. E me preocupa, queridos, porque num culto de ceia, você vê a igreja vazia assim, você fala, meu, tem alguma coisa. Nós temos de membros nessa igreja que daria para lotar isso aqui. Cadê o povo? O que está acontecendo? O que, que feriu a suscetibilidade que ele falou assim, hoje eu não vou? Ah, mas tem ceia, ah, mas eu não vou mesmo assim. Que tipo de cristianismo é esse? Que de repente o jogo dos Santos era às 6h10, vai acabar no meio do culto, então eu vou para o jogo. Meu Deus do céu. Muito provavelmente, Satanás vendo todas essas coisas, ele sabe em quem ele vai investir. Ele sabe em quem ele vai trabalhar. Ele sabe qual coração ele vai estar trabalhando. Que tipo de tentação ele vai pôr na frente dessa pessoa, que ela vai cair facinho. Por quê? Porque a sua conversão não é fruto de uma profunda convicção. E se foi, já não é mais hoje. Nós vamos ter reunião de obreiros no domingo que vem. Nós temos aí cerca de 40 obreiros na igreja. Eu, olhando para o meu passado como cristão que sentava nos bancos assim, eu não conseguia me imaginar sem fazer algo na igreja. E olha que eu comecei lá mesmo, tomando conta de carro, lá fora. Era o meu trabalho de obreiro. Depois esquentando a água do batismo. 4 horas da manhã a gente ia para a igreja para esquentar a água do batismo, para quando fosse batizar a água já estava gelada, porque não dava conta, né? Mas a gente fazia porque o pastor pedia assim. E de repente você vê obreiro que chega tarde na igreja, que não vem no culto 2, 3 domingos seguidos, que os irmãos aqui do louvor estão aqui louvando, se esgoelando, um louvor lindo, hoje foi maravilhoso, quarta-feira então foi tremendo, e tem gente assim, ó. E passando isso para os irmãos aqui em cima, é duro, não pensa que é fácil não, pensa que é fácil você estar pregando aqui, né, falando, pô, me preparei a semana toda, aí você vê aquele cara assim, graças a Deus que eu li outro dia, que o bocejo não é falta de atenção, é o contrário. Será que é isso mesmo? O cara estava explicando lá que quando a pessoa boceja, é porque ela está interessada naquela mensagem que ela está recebendo, e ela está oxigenando o cérebro. Olha que legal. Por isso não precisa travar, tá bom? Porque quando você trava o bocejo, daqui a pouco você começa a lacrimejar, e dá para mim ver daqui de cima também, viu? Pessoal chorando aí. Às vezes você não está falando nada triste e o cara está lá chorando, ele está brecando o bocejo. Nós deveríamos fazer, no nosso cristianismo radical, o seguinte, que foi uma vez um conselho de Jesus, que seria mais ou menos isso. Faça para o teu próximo o que você gostaria que ele fizesse para você. Pronto. Meu. Eu vou honrar a Sandra porque eu gostaria que ela me honrasse também. Eu vou respeitar o Sérgio porque eu gostaria que o Sérgio me respeitasse. Se a Eliane vier pregar aqui amanhã, eu não vou faltar. Por quê? Porque eu não gostaria que ela faltasse num dia que eu estivesse pregando. Nós, como igreja do Senhor, que estamos caminhando para o final dos tempos, vamos começar a ter que nos aliar cada vez mais, gente. Amor uns pelos outros. Sabe, aquele sentimento de alegria de nos encontrarmos, de preocupação. Pô, a cadeira do meu lado está vazia. Quem que senta sempre aqui? A irmã fulana de tal. Vou ligar para ela amanhã para saber por que ela não veio no culto de ceia. Saber o que está acontecendo. Somos uma família em Cristo. O nosso cristianismo tem que ser radical. Ele tem que ser fundamentado na palavra de Deus. E a palavra de Deus é que aconselha tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu não inventei nada hoje, está tudo na palavra. Para que a gente possa, queridos, na nossa caminhada cristã, corresponder às expectativas de Deus. Você imagina como Deus deve estar feliz com o Xande, por exemplo? Pô, o moleque estava lá, bastidores da Rede Globo, pegava a menininha que ele quisesse, tudo, de repente Jesus converte esse cara. Mas o cara sai do meio da televisão assim que nem o diabo foge da cruz. E de repente, o Ronaldo e a Jussara falando, é o Xande. Eu falei, o Xande Paquito? É ele mesmo, onde o cara está? Está no Níger, feliz da vida, 60 graus à sombra, falta água para todo mundo lá, e ele feliz por estar ali, e foi o comentário que ele fez para Jussara, que ele é o homem mais feliz do mundo, por Deus estar usando ele ali. Volto a repetir uma coisa para vocês, igreja, por favor, eu não estou querendo dizer com isso, que nós precisamos achar o nosso lugar em Níger, em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, não é nada disso, não é nada disso. Mas que eu preciso olhar para a minha vida e ver se o meu cristianismo é radical, ver se eu estou abrindo concessões, se de repente amanhã eu conhecer um político influente, eu consiga com ele alguns favores, algumas coisas que ofendem a santidade de Deus que eu represento, se eu vou arrumar milhares de desculpas e entrar nesse esquema, ou se eu vou falar, não, eu sou um cristão, e eu vivo um cristianismo diferente, isso me incomoda, isso me enoja, e o Senhor me livra disso. Será que eu estou sendo radical na minha vida de oração? Ou será que eu tenho deixado passar momentos preciosos em que eu podia estar intercedendo por alguém, ou até por mim mesmo? Eu preciso ser radical. Gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor, queridos.